No barraco de madeira onde eu nasci ainda vivo. Com 23 de idade não roubei, nunca fui bandido. Me chamam pra fumar, me chamam pra cheirar, mas não filha da puta, me chamam pra trabalhar. É foda, desempregado e com pouco estudo. Os malandros da área me chamam pra fazer um furto. Tô no perrengue, sem dinheiro, tô embaçado. Mas não vou nessa não, eu tô de boa, meu chegado. O papo aqui é reto e se tortar é com vocês. Eu não preciso dessas fitas, eu tenho meu proceder. Tenho minha caminhada, eu nunca dei mancada. Não quero entristecer, tô na Sônia com essas paradas erradas, é foda. Vejo vários parceiros, tem os que estão na luta e outros que estão se perdendo. É triste viver nesse mundão, pode crer. Tem dias que eu acordo sem nenhuma disposição. Outro dia colei lá no bar do Pedro pra jogar bilhar. Estava fechado, só tinha os manos na porta do bar. Com umas ideias erradas, que a única escolha é roubar. Que não pensava em estudo, nem ao menos trampar. Só queria ter a vida fácil, ficar de motinha andando pra cima e pra baixo. Ande ideia nas novinhas, tipo Jack Malandrão. Mas na hora nem pro busão, nunca já útil. Veja a situação, molecada só pensa em status e pop. O conceito com os irmãos é normal. Eu também quero ter, mas vou lutar, trabalhar, vou fazer por merecer. Não tô nessa de roubar, nem de ser traficante. Essas fitas não é pra mim, é mó deselegante. Eu já falei pros mano que o barato é estudar, trabalhar realmente, se dedicar. Os malandros tiram sarro da minha cara até umas horas. Aê, Marcelo, tá vacilando, sai fora. Esses de estudar não é pra mim, nem rola. Estudei 11 anos da porra de uma escola. Não vem falar pra mim que o estudo vai me salvar. Eu já tô no perrengue, minha cara é roubar. Eu já imaginava aqui na minha quebrada. Molecada não tem um incentivo pra essas paradas. A maioria da favela sai da escola apenas com motivo. Meter o cano e claro virar bandido. Isso tudo gera neles ódio dessa sociedade. Eles veem os band boy, onde é o net na cidade. Tudo isso em injuria só vai crescendo seu ódio. Virar ladrão pra eles e já é um bom negócio. Um bom negócio, um bom negócio, um bom negócio. Não adianta falar, eles não vão me escutar. Já nasceu pobre, fudido, só nem que escolha é roubar. Não adianta falar, eles não vão me escutar. Já nasceu pobre, fudido, só nem que escolha é roubar. Não adianta falar, eles não vão me escutar. Já nasceu pobre, fudido, só nem que escolha é roubar. Não adianta falar, eles não vão me escutar. Já nasceu pobre, fudido, só nem que escolha é roubar. É nego, eu tô ligado, até pra quem trampa tá embaçado. Não que eu me justifique, mas é que papo de maluco desprovido nunca foi nem vai ser olerite. Nós daqui já não tem mais disposição pra ser do bem, quando só se tem quatro paredes mofadas pra colar meu cartaz do U-Tem. E na hipocrisia tem boy que vem querer me dizer que tudo é só uma questão de querer. Querer o quê? Querer mudar. Se em cada esquina tem a coca pra derrubar. Quem não tem bibliotecas ou parques vai desenvolvendo talento em porta de bares. Quem tem da preta ou da branca pra fornecer tá lá. Bola de moto nervosa nos trajes boot da moda. Entrega na porta da escola, bancando só festa da hora. Na brasa esquenta o trago, esquece o mal. Estica quatro, o Red Label faz moral. Pena que toda essa glória é passageira. Bem-vindo ao jogo da memória, trapaceira. Aos 12 a glória, aos 17 já virar história. Mas não demora pra surgir mais um, que é só mais um rapaz comum pra subir no claque boom. Sobrevivência é mato, só quem corre tá ligado que não vai cair no colo. Eu não nasci berço de ouro, nem por isso eu te imploro. Me apavoro, ignoro o fato de ter menos oportunidades. Ou faculdade, só clube, escola. Encaro isso como esmola das autoridades. Nossos atletas vão pra rua, Big Charles Bronson. Pra favelado que nunca teve talco no rabo da Johnson Johnson. Manter-se na resistência, procedimento, inteligência se fez necessário. Ter coerência nas ideias, guarde tuas armas no armário. Na base tem um dicionário, caminho revolucionário. Foi sempre escrito por linhas tortas. Se fecham portas, pule as janelas. Se lidam grades, quebre as correntes. Calcito as botas, sem ver derrotas. Soldados fortes só marcham sem medo e não se entregam no final do samba enredo, irmão. Aí, parceiro. parceiro, o papo tá dado. Não sou melhor que ninguém, nem muito menos o dono da verdade, tá ligado? Mas aí, Dona Luzia me ensinou que nessa vida a gente sempre tem dois caminhos pra seguir. Caminho dos dois C, caixão ou cadeia. É o mais fácil, pode ir pá. É o que te leva mais rápido pro topo do pódio ou pra debaixo da terra antes dos 20, parceiro. Ó aí, ó, vai ter o caminho dos espinhos. Você vai sofrer pra conquistar o que você almeja, tá ligado, mano? Mas aí, você não vai dever nada pra filha da puta nenhuma. Escolha o teu caminho, parceiro.